glorifiquem ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Cante. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. É teu nome. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. É. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Sou teu. Aleluia. E tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo podem glorificá-lo. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. Deus.